We're gonna rise, rise, rise, keep on rising, rise, rise, rise, antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você. Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você.